Meus amigos, meus irmãos, estamos nós aqui no templo da boa vontade de Deus para prosseguir na divulgação das 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. Entramos hoje na sexta chave bíblica, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 11. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Observemos que Jesus disse muitos falsos profetas. Ora, à luz do novo mandamento revelado pela LBV, falso profeta é muito mais do que geralmente se pensa e se ensina. Todo pregador da Bíblia Sagrada, qualquer pregador de religião, seja qual for o mestre, entre aspas, de ordem religiosa ou espiritualista, que não esteja integrado na verdade de Deus através do Cristo, é um falso profeta. Ah, pode ter boas intenções, mas é um falso profeta. Pode ser homem ou mulher de costumes exemplares, mas é um falso profeta. Pode ser um padrão de moral, mas é um falso profeta. Obrigados a dizer, nós, legionários da boa vontade de Deus, que o mundo está sendo conduzido pelos falsos profetas infiltrados nos meios católicos, protestantes, espíritas, humanistas, e esotéricos, e teosóficos, e muçulmanos, e judaicos. Mais essa multidão de gurus que exploram a massa humana, massa profundamente ignorante, supersticiosa. Aquela massa que não está na LBV. Jesus, só a minoria dos escolhidos continuará honrando o santo nome de Deus no árido terreno das religiões humanas. Dos sinais da volta do Cristo, a proliferação dos falsos profetas. Ih, mas como eles se multiplicam, gente, é demais. E como eles falam sério, parecem até Deus falando. Que coisa, né? Como eles falam bonito. Mas dizendo tudo errado. Mas aqui está. Nunca vi tanto quatro profetas juntos. Então, quer dizer que a volta de Jesus não está longe. Virgem Maria, quantos falsos profetas! Que realmente, coincidentemente, alguns bons cidadãos estão pregando também. Então, como tem uma vida normal, uma vida direita, dizem, não, ele é um homem direito, então o que ele está dizendo está por direito. Não está, não. Pode ser um bom chefe de família, um pai exemplar, pode ser um marido excelente e ser um falso profeta. A verdade não tem nada com a bondade aparente das pessoas, ou a honestidade externa de quem quer que seja. É como está aqui. Se não estiver integrado na verdade de Deus, através do Cristo, do Paráclito, é um falso profeta. Portanto, não adianta pregar sectarismo, fanatismo religioso, porque não dá certo. Só vai triunfar, prevalecer a religião divina. Nós não queremos tirar ninguém das suas crenças particulares, mas para efeito de orientação espiritual, não há outro caminho senão a religião de Deus.